partir de agora, as frequências automotivas irão te levar à loucura. Agora é incrível novo Mega Nissan March, a maior pressão automotiva de Icoaraci. Testando médios. Testando agudos. E agora, testando graves. Fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena incrível chegou! Este é o novo Mega Nissan March. A concorrência fica louca de inveja. Agora ele chega com um novo projeto, um novo visual, agora muito mais agressivo. Então, Luciano Campos, bota o incrível Mega Nissan March para mostrar quem manda aqui. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar, a brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você é o que eu te peço, é o que eu te peço. Te pedindo é tudo aquilo que eu sempre imaginei, e com balsão tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, valsão. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim, valsão. Não deixa esse amor

corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Musistar, a estrela do Pará. Ira e Rita de Cássia, é show. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Musistar, a estrela do Pará. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Novo Mega Nissan March. Só ele é assim. Só ele é incrível. Alô, DJ Mariano! Pra cima! Porque você me deixou? Se me fez acreditar. Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer e continuar. Eu sei que aguento. Yeah. Luciano, não alivia, bota o incrível Mega Nissan March para tocar no vermelho. Pra te amar, foi só pra te amar.

automotivo que bota pressão em Icoaraci chegando. Este é o Mega Nissan March. DJ Mariano e mais um New Set Live. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Este é o novo Mega Nissan March. A concorrência fica louca de inveja. Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. Loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida dele, lá. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar na batida dele, lá. Banda Pintos, a moral. Coração, a vontade de te encontrar outra vez. Euforia. Mega Nissan Mars, o som da galera. Não posso mais, viver assim. Se teu amor morreu, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. É pra mim, meu grande amor. O príncipe negro, eu vou te amar. O príncipe negro, me declarar. Por quando ele vir. Que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só essa solidão. O teu amor, me sinto tão só. Te quero, volte logo, não me deixe aqui. Manda os brother. Manda os brother. Não posso mais viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. É pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou quando ele vir e encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só essa solidão. O teu amor, me sinto tão só. Te quero, volte logo, não me deixe aqui. Este é o novo Mega Nissan March. Agora ele chega com um novo projeto, um novo visual, agora muito mais agressivo. A força desse som vai

sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Banda AR-15. AR-15. Disparando sucesso. Que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Preciso ter você aqui comigo. incrível novo Mega Nissan March, sempre usando os melhores equipamentos. Anda, Cali. O bicho vai pegar. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha, porque você não volta. Não dá mais pra viver assim. Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá aqui. Não dá mais sem o teu calor. O meu corpo sente a falta dos teus beijos. Vai pegar. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha, porque você não volta. Não dá mais pra viver. Você não tá aqui. Não dá mais sem o teu calor. O meu corpo sente a falta dos teus beijos. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, bota amor pro nosso ninho, senão vão chorar. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, bota que eu te quero, preciso. O som mesmo, som automotivo. Vamos lá, Mega Nissan March. Bota a concorrência pra rasgar. Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui, vem amar. Um tremor de sucessos.

O som automotivo que bota pressão em Guaraci chegou. Este é o Mega Nissan March. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como cio, no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Não sei o que pensou, me libera. Não existe.